Boa noite. A Postergadores Limitada tem o orgulho de finalmente anunciar o especial da Semana das Habilitações, Letras USP 2019. Fala galera, beleza? Aqui é o Thiago, Fogo James, para mais um episódio do especial Semana das Habilitações e hoje falando sobre habilitação do português. Para falar sobre essa habilitação, está aqui comigo hoje o Vinícius. Fala galera, tudo bem? Eu sou o Vinícius, sou no terceiro ano da Letras, sou da habilitação exclusiva do português e tô aqui para conversar um pouquinho sobre a habilitação hoje. Então bora para as perguntas? Bora! Beijo. Lisboa, menina e moça, menina, da luz que os meus olhos veem tão pura, teus seios são as colinas, varina. Qual foi o principal fator que te levou a não escolher uma habilitação? Fazer a habilitação única, que é, no caso, só o português. Num primeiro momento, quando eu era calouro, eu até cheguei a ranquear para uma segunda habilitação também, que foi a linguística. Aí, no primeiro semestre, eu ainda fiz linguística e português. Porém, eu descobri que não me interessava a linguística, eu decidi continuar apenas no português. Principalmente porque, desde que eu entrei na Letras, eu tinha muito claro que o que eu quero fazer, que eu queria para depois de formado, seria dar aula no ensino básico. E como o ensino básico tem um enfoque muito, muito mais presente nas matérias oferecidas pela habilitação do português, foi o porquê da minha escolha. E também em vias de pesquisa, depois pensando pós-graduação já, que são as áreas com a qual eu tenho mais afinidade. Foram os grandes fatores que me levaram a isso. E com relação ao ranqueamento, você teve alguma dificuldade? Muito difícil de conseguir? Não, tranquilo. O ranqueamento, para os calouros que estão ouvindo, a habilitação do português já todos já entram nela a partir do momento que ranqueiam, né? Então já é de acesso geral de qualquer um que esteja matriculando na Letras. O português você irá conseguir a menos que você não queira. Tem a opção lá na hora de fazer o ranqueamento de declinar o português. Então nesse sentido o ranqueamento é bem tranquilo. Só ter passado na FUVEST já te garante que você irá para a habilitação do português mesmo. Mas a única questão que não é tanto do ranqueamento, mas principalmente do primeiro semestre, como o Júpiter te matricula automaticamente com os professores no primeiro semestre pós-ranqueamento, é bom ter uma boa média ponderada porque as turmas são muito cheias, então alguns professores menos aquisitados geralmente são que eles alocam. Quem tiver uma média ponderada menor e pode influenciar na qualidade do semestre. Então é bom ter uma média ponderada relativamente boa, não precisa ter uma média 8, mas uma média ok ajuda nesse sentido, porque no português as turmas são muito cheias, todas elas. Com relação às turmas, bom, de modo geral esse escopo que é a graduação, quanto tempo dura? Quanto tempo a gente leva pra finalizar o português? Então, se a gente entra no Júpiter, na descrição do curso, tá escrito lá que são 8 semestres, né? 4 anos. Porém, eu não conheço ninguém que tenha se formado em 4 anos. 4 anos só com português? Ninguém. Não conheço ninguém. Eu vejo pessoas que se formaram com 2 habilitações em 4 anos, mas só com português, não. Por exemplo, linguística, eu já vi pessoas que se formaram em 4 anos, um bacharel, pelo menos, né? Descontando a licenciatura. Português e linguística em 4 anos, mas o português não, por conta da alta carga de optativas que você tem que fazer no português. Porque a USP, pelo menos, funciona com um sistema de créditos, né? Você tem que cumprir uma tabela mínima. Mínima, né? Sim. E quando você tá numa dupla habilitação, eu tô falando todo no achismo aqui, você me corrige, por favor. Você tem, não é que são menos créditos a cumprir, mas como você tem as matérias da habilitação, da língua, sim, elas meio que suprem isso. Sim. Como que ficaria então pro português só? Então, o português, você tem as matérias obrigatórias, que se eu não me engano totalizam 87 créditos, somando crédito aula com crédito trabalho. Você tem que cumprir 6 optativas eletivas, que no caso são as optativas do DLCV, né, do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas, que oferece a habilitação do português, e 83 créditos de optativas livres, que depois que que você cumpre essa carga de eletivas, considera como uma eletiva a mais como livre também. Se você pensar a média de créditos que uma optativa na Letras tem, são 2 créditos aula e 1 trabalho em média. Então, fazendo as contas aí, dá mais de 20 optativas, quase 30, que você tem que fazer no total da graduação. E tem um agravante também. Muita gente pensando... Porque esse é um ponto positivo do português também. Você pode montar a sua grade praticamente, em determinado momento. Por exemplo, no terceiro semestre, no terceiro ano da graduação, já estou encerrando minhas matérias obrigatórias. E agora no quarto e no quinto ano, vou focar somente nas optativas, para matar os créditos que eu preciso. Muita gente escolhe isso pensando que vai poder ter uma abertura para fazer matérias nas sociais, fazer matérias no resto da FFLESH. O português, assim como todas as outras habilitações na Letras, a sua maioria, a única que eu sei que é exceção, pelo menos é a linguística, o limite de créditos que pode fazer fora da letra são 8 créditos. Acima disso, o Jupyter não te matricula nas matérias, nem abre a aba para poder se matricular numa matéria fora da letras. E justamente com relação a isso que você falou, você citou a questão das optativas livres, né? Você poderia explicar um pouco como que funciona essa questão de optativa eletiva, optativa livre, e também você poderia comentar sobre a dificuldade de entrar nessas turmas, se é muito difícil, se é mais tranquilo? Depende da turma, depende da matéria, depende do professor. Tem muitas variáveis, mas as optativas eletivas são aquelas que são do seu próprio departamento. Então, por exemplo, no caso da habilitação do português, o DLCV oferece as optativas eletivas para quem é aluno do português. As livres já são dos demais departamentos. Então, para além das matérias do DLCV, você pode fazer também do DLO e de teoria e literatura comparada. Teoria literária e literatura comparada. O DLM, ele não tem abertura para optativas, o de letras modernas, né, que oferece o inglês, o espanhol, ele não tem abertura para cursar optativas, a menos que você não seja do DLM. Se você fizer alguma habilitação do DLM, você pode. Então, aluno do português não pode pegar nenhuma optativa, nenhuma obrigatória do inglês, o francês, por exemplo. E com relação ao DL, tem opção de fazer? Tem. O departamento de linguística tem abertura. Sim, tem abertura. A única obrigatória da linguística que você não pode fazer é semiótica, se não me engano. Todas as outras obrigatórias você pode fazer sendo aluno do português como optativa. Então, conheço, inclusive, um colega que é do japonês, mas na graduação pegou todas as obrigatórias da linguística, com exceção da semiótica, mas aí ele mandou requerimento pro professor e aí foi aceito. Então, até mesmo semiótica é possível com requerimento? Com requerimento e conversando com o professor, que geralmente são os professores o Beividas e o Petroforte que dão semiótica, geralmente. Bom, acho que você já comentou com relação à grade, mas ela tem algum direcionamento mais para licenciatura, o bacharelado de modo geral? Como que funciona mais ou menos o foco, ou você que define? O foco das obrigatórias é bem sortido, então a especialidade, o ramo que você vai seguir, você escolhe nas suas optativas mesmo. Por exemplo, as obrigatórias do português vão até o primeiro semestre do quarto ano, e elas, a maior parte aprofunda conceitos que foram trabalhados no ciclo básico. Então as obrigatórias da linguística, por exemplo, fonética e fonologia, morfologia, sintaxe, e até teorias do texto e filologia, elas aprofundam algumas coisas que você vai ver em ELP, vão ver em elementos da linguística. Agora, a literatura brasileira e a literatura portuguesa já introduz muita coisa nova. E tem a continuação disso, caso você queira também, que é a literatura portuguesa 5.6 e literatura brasileira 5.6. Então, o enfoque das áreas que tem no DLCV e do português pra você cursar, você acaba pelo seu gosto mesmo. Você vai escolhendo as optativas. Por exemplo, até o momento, as que eu mais cursei são os de estudos comparados e as africanas, que são as que eu mais cursei até o momento. E qual a relação às suas expectativas? Quando você tinha antes de entrar e depois que você entrou? Foram superadas? Não era nada aquilo que você estava esperando? Como que foi, de modo geral? Algumas foram bem superadas, principalmente as das matérias de literatura. As matérias de literatura, num geral, todos os professores que eu peguei mandam muito bem, preparam bem seus cursos e traçam discussões muito boas em sala de aula. E a bibliografia é ótima também. As de linguística, eu esperava algo mais aprofundado. Porém, acaba que as de linguística do português são muito rasas no que elas abordam. Então, por exemplo, morfologia, você vê conceitos muito soltos, conceitos que não são bem amarrados. Sintaxe, você não aprofunda muito nos conceitos. Tanto que quem faz a dupla habilitação linguística portuguesa até comenta que a matéria da linguística desses conteúdos nem se compara com a do português, de tão mais aprofundada que ela é. Nesse sentido, eu esperava ser algo mais profundo, mas essa expectativa não foi suprida. Mas das optativas, a expectativa foi superada mesmo, porque tem uma diversidade gigantesca de optativas que o DLCV oferece, e as optativas trabalham coisas muito profundas e muito bem. Os professores trabalham muito bem as optativas. Agora, já indo para o campo do mercado de trabalho, quais as expectativas para o depois da graduação? Então, as minhas expectativas pessoais são essas que eu falei há pouco, que é dar aula no ensino básico, seja rede pública ou seja rede privada, especialmente a rede pública, que tem mais objetivo. Mas, para além de dar aula da licenciatura, que é o grande objetivo, geralmente, de quem faz português, também, no mercado editorial, existe a abertura de trabalhar com revisão de textos. Tradução se fecha um pouco mais as portas por ser a habilitação exclusiva em português. Mas se você domina alguma outra língua, você também não está impedido de trabalhar com tradução. Então são os dois grandes eixos de mercado de trabalho, de ir pro mercado, né? E também tem a vida acadêmica, que está cada vez mais nebulosa por conta dos cortes da CNPq, né? Porém ainda existe em alguma medida. Cobri-me em tatuagens, dissolvi-me em viagens, com pólvora e perdões, tomaste o meu navio. Então, já indo direto para a questão da carreira acadêmica, é possível com o português seguir por esse caminho? Existem programas de pós-graduação e de iniciação científica e de bolsas PUB no português em várias linhas. Então, na filologia vão ter as suas, na estudos comparados vão ter as suas, literatura brasileira, literatura portuguesa. Então, todas as áreas têm, pelo DLCV, vários caminhos de iniciação científica na graduação, bolsas PUB também. Só não tem TGI, né? Que é, eu esqueci o nome, o significado da, o nome da sigla agora. Porém, é como se fosse uma iniciação científica em que você, em vez de receber a bolsa, você mata 22 créditos de optativas. É interessante, questão de tempo hábil, né? Em tempo hábil que você elimina com fazendo o TGI. O DLCV não oferta e, se eu não me engano, é só por conta de falta de professores para lidar com isso, porque tem esse desgaste. As turmas já são muito, muito cheias. E então seria uma tarefa a mais para os professores que eles não conseguiriam arcar. Porém, o aluno do português também pode fazer no DLO. Então, se tiver interesse numa área de alguma das línguas orientais, ou no DLM, ou no DL, também existe a abertura, mesmo sendo aluno do português, de fazer uma TGI. Mas em termos de vida acadêmica mesmo, tem a perspectiva de iniciação científica, e na pós-graduação tem muitos programas de mestrado e doutorado. Mas na pós-graduação tem os programas de mestrado e doutorado, e pós-doutorado também, mas a questão hoje está sendo os cortes na CNPq. E a FAPESP ainda não foi tão afetada, mas provavelmente vai, dentro em breve. Os professores estão muito alarmados com isso também. E tem muitos mestrandos e doutorandos que estão perdendo suas bolsas nesse momento, por conta dos cortes. A perspectiva existe, agora você vai ter bolsa. Então, direto já para outra parte, que também sem bolsa é impossível de acontecer, que é com relação ao intercâmbio. Como que tá o intercâmbio pro português? A gente até pode concorrer também aos intercâmbios procurados pelo DLM, pelos alunos do DLM, do DLO, desde que saibam as línguas, evidente, e façam as provas. É que complica um pouco mais porque, por exemplo, o pessoal do inglês, do francês, do espanhol, geralmente eles nem chegam a fazer a prova de proficiência mesmo, mas os professores dão uma carta de proficiência e eles conseguem fazer o intercâmbio normalmente nos outros países. Então, na Espanha, na América Latina, nos países de língua inglesa, etc. O grande problema é isso, você vai ter que fazer a prova para testar a sua proficiência. Mas a do português, que é a mais cogitada pelos alunos de português mesmo, é Portugal. Portugal é a grande saída, né? Agora, recentemente, que a FFLESH abriu um convênio com a universidade, esqueci o nome da universidade, mas é no oeste de Angola, existe agora, vai começar a abrir em breve um programa de intercâmbio para essa universidade de Angola também. Então, que é uma perspectiva também. Países falando de língua portuguesa, como nós, para quem se interessa por África, estudar estudos pós-coloniais e de literatura, é muito, muito interessante. Mas as bolsas continuam da mesma forma que estavam até então. Você concorre ao intercâmbio, mas o processo de conseguir a bolsa é um outro processo, que você vai ter que ir na agência, pedir a bolsa, eles vão analisar o seu pedido da bolsa, conseguir o intercâmbio você pode até conseguir, mas a bolsa se mantém da mesma forma que estava até então. E ainda tem um agravante, o processo de bolsa de intercâmbio não considera nenhum fator socioeconômico, por exemplo. Então, se, por exemplo, a FUVEST considera, o intercâmbio não considera fatores socioeconômicos para contagem de cotas, não existe cotas para intercâmbio, então só vai ser considerada a média ponderada e o resumo escolar. Apenas. Acaba sendo até parcial, né? Querendo ou não. Quais as possibilidades de iniciação científica e de estágio ao longo da graduação? Primeiro, de iniciação científica, que é a grande porta de entrada para quem pretende seguir carreira acadêmica. Falando da minha experiência pessoal, eu faço iniciação científica na área de estudos comparados, estudando literatura africana, Angola especialmente. As perspectivas, no geral, são ou você entra num grupo de estudos, que os professores tocam, e faz uma bolsa PUB primeiro e depois desenvolve a partir da pesquisa uma iniciação científica, ou você já tem alguma ideia, matura ela, marca uma reunião com seu professor que você queira que seja seu orientador, conversa, e no processo de conversa vocês pensam o projeto de pesquisa, enviam para a CNPq ou para a FAPESP e vai ser aceitada ou não. Esse é o caminho da iniciação científica em geral. As áreas são tão amplas quanto a habilitação do português, então, desde os estudos linguísticos até os estudos literários mais inusitados que a gente possa imaginar. Então tem um escopo gigantesco de iniciações científicas. Agora, de estágios, existe estágio tanto nas editoras, né, no mercado, principalmente para revisão e diagramação de textos. E é uma questão interessante. Muitos estágios de letras exigem conhecimento de diagramação que o curso não abarca e que até foge um pouco a descrição do curso, o que é bem estranho. Mas existem esses estágios, e também existem estágios em escolas privadas, que contratam plantonistas de português, existem estágios, aulas de reforço, existem vários caminhos de estágio no português. O único problema é, quem pensa em focar na rede pública, não existe estágio remunerado na rede pública, só existem estágios não remunerados da licenciatura, apenas. E alunos da pós-graduação podem pegar matérias do português? A grosso modo, eles não podem se matricular. Mas assistir como ouvinte eles podem. Conheço quem é uma pessoa que de vista não sou próximo, mas que está no grego e vai estar fazendo matérias da graduação como ouvinte. Na pós-graduação do grego, está assistindo como ouvinte. Se matricular e contar crédito da pós é impossível, porque já não contabiliza. O Júpiter acaba, até onde eu saiba, o Júpiter nem contabiliza, caso você tente se matricular. Porque você só pode se matricular nas da pós-graduação mesmo. Porém, existe a possibilidade de assistir como ouvinte. Os professores não veem nenhum problema nisso. Ruas e ruas virando trincheira e se trombar, nós vai cobrar. Quer olho por olho, dente por dente. A chave é quente. Quente. Quente. Quente. A chave é quente. Fora isso, tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Alguma coisa que você achou importante pro calor saber? Ou até quem mesmo ainda nem acabou entrando na letras, tá vindo de fora com vestibulando aí, pensando em seguir na carreira universitária? Para os calouros que estão pensando em fazer habilitação exclusiva do português, saibam que o ponto alto é, você vai montar praticamente metade da sua graduação. A sua grade, você vai ter uma liberdade gigantesca da graduação, desde que seja na letras. Mas, se você tem uma pressa para se formar rápido, porque, na prática, você se forma no português em 5 anos. Para todos os efeitos. Se você tem uma pressa em se formar rápido e já entrar logo no mercado de trabalho, fazer habilitação exclusiva em português talvez não seja uma boa escolha, porque você precisa de um tempo a mais no português para conseguir se formar. Para além disso, é uma habilitação que abre muitas possibilidades e muitos caminhos de estudo e de análise. Então, é uma habilitação muito rica. Para quem quer seguir carreira acadêmica, é uma habilitação muito rica na letras. No geral, leiam os cursos, a descrição dos cursos, o que está no Júpiter, que é de acesso público, vejam os professores e pensem. Com vocês. De qualquer forma, mesmo que não vá para ser fazer a habilitação exclusiva, o português já é uma perspectiva a partir do momento que você entra na FUVEST, a menos que você não queira fazer. Para os outros veteranos, eu pedi para eles dar uma palhinha da língua, alguma coisa assim. Para o português já é uma língua que a gente fala. Então, você gostaria de recitar algum autor que você gosta, algum pensador, filósofo, enfim, uma frase inspiradora aí para a galera? Eu pensei, como o curso é de literatura, eu também... Afinal, eu pensei durante esse tempo em qual autor eu queria, e como não seria impossível falar de iniciação científica sem falar dos cortes, e nesse tempo de obscurantismo e de, enfim, perspectivas estranhas pro futuro que a gente tá vivendo, eu queria recitar só três estrofes do poema Florianáusea, do Carlos Drummond de Andrade, do livro A Rosa do Povo, que muito provavelmente vocês verão em literatura brasileira, um ou dois, aí dependendo do professor, mas vocês verão no português esse autor e estudarão mais detidamente, que é: uma flor nasceu na rua. Passa de longe, bondes, ônibus, rios de aço do tráfego. Uma flor ainda desbotada. Ilude a polícia, rompe o asfalto. Façam completo silêncio. Paralisem os negócios. Garanto que uma flor nasceu. Sua cor não se percebe. Suas pétalas não se abrem. Seu nome não está nos livros. É feia, mas é realmente uma flor. Sento-me no chão da capital do país às 5 horas da tarde e lentamente passo a mão nessa forma insegura. Do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se. Pequenos pontos brancos movem-se no mar. Galinhas em pânico. É feia, mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais. Pra galera das outras habilitações, eu também me pedi com relação a indicar alguma mídia, livro, filme, série, uma comida, alguma coisa típica da habilitação, né? Tem algumas habilitações que são muito focadas em um país, por exemplo, italiano tem a Itália, a China, etc. Tem alguma coisa que você gostaria de indicar daqui, nacional, ou até de Portugal mesmo? Ou até da África, eu acho que seria legal também falar. É, o que eu pensei seria justamente, literatura brasileira e literatura portuguesa vocês já verão como obrigatórias. Existem as optativas das literaturas africanas, que eu recomendo fortemente que façam, que são excelentes. Mas de dica cultural dos países africanos, eu queria recomendar 3 autores, 2 de Angola e 1 de Moçambique. O primeiro é o Pepetela, que tá na lista da FUVEST, é muito conhecido pelo Mayombe, que é uma obra ainda de uma fase otimista dele, né? Mas eu recomendaria fortemente o livro dele, o Yaka, que é um livro em que ele conta, a partir da história familiar dele, retomando as memórias familiares dele, o processo de colonização de África, a formação da identidade coletiva de Angola. Então, é um livro muito poético e o Pepetela tem uma escrita muito maravilhosa que te encanta logo nas primeiras páginas. Então, para ter contato mais com esses autores de África que falam a mesma língua que a gente e se basearam na literatura brasileira para formar suas literaturas nacionais, onde foi um pouco conhecida. Eles leram Jorge Amado, eles leram Manuel Bandeira, eles leram todos os autores e se basearam neles para produzir sua literatura nacional. Então, caramba, isso eu não sabia, de fato. É uma informação bem pouco conhecida, porque durante a colonização eles liam apenas os autores portugueses por serem obrigatórios nas escolas, mas aí começou a entrar os autores brasileiros e se inspiraram e se basearam nos autores brasileiros para produzir. Então, Pepetela e todos os outros se basearam no Brasil para produzir sua literatura. Então, a primeira recomendação seria o Pepetela, né? A segunda seria o Onjak, que ele tem várias narrativas de memória e livros infanto-juvenis também, porém que trabalha a questão da identidade, da memória, na formação da subjetividade num país periférico, num país africano. De Moçambique, eu gostaria de recomendar o Miyakoto, especialmente o Terra Sonâmbula, que também está na lista da Unicamp, que os vestibulandos imagino que estejam lendo nesse momento, que quem tá de fora ainda, mas que também é um autor genial e ele pensa, a questão da memória, a questão da subjetividade são muito bem trabalhadas pelo Miyakoto. Então essas são minhas recomendações culturais de África. Falando de África justamente, é bem legal que entre as matérias do português, tem 5 só de africanas, né? Sim, africanas 1, você estuda apenas literatura angolana, a 2, Moçambique, a 3, Cabo Verde, e a 4, você já estuda, já não tem um foco num país específico, aí depende do recorte de cada professor, mas aí você estuda autores do pensamento pós-colonial, autores africanos, num geral, pensamento luso-africano, num geral, e a africana 5 estuda a formação do romance africano, em língua portuguesa, então, focado no romance. É muito bacana, vale muito a pena, gente. Sim. De verdade, foquem nesse. Eu comecei a fazer agora 1 com a Tânia, Tô adorando, cara. Maravilhosa, muito, inclusive. Muito boa, muito maravilhosa. Boa. Maravilhosa. Muito obrigado por ter vindo aqui, Vinícius, ter tido tempo de falar com a gente. Foi muito bom o papo, gostei bastante. Bom, tamo aí. Alguma consideração final? Faça uma habilitação de português, é excelente. Aproveitem as optativas e aproveitem ao máximo da graduação. Porque quem tá ranqueando é só a primeira etapa da graduação. Aproveitem ao máximo, que é uma experiência inesquecível, de longe. Então, muito obrigado e falou. Falou. ngoza mie Isangela mwe kweni mazulu Oh, oh, oh, oh, oh, oh Mpasi za mie Isangela mwe kweni mazulu Biri, biri, biri, biri, biri, biri Ngongo za mie Isangela mwe kweni mazulu Ai, biri, biri, biri, biri, biri, biri Mpasi za mie Isangela mwe kweni mazulu Isangela mwe